poder te ligar. Proibiu sua turma de me contar qualquer novidade sua. Mas em menos de um mês a gente se tromba na rua. Minha felicidade tá mais feliz que a sua. Te vendo, moendo, me dói. A prova disso tá aí. Água nos olhos. Só quero saber. Você tá chorando. Você que terminou, eu só tô superando. Achou que ia me ver sofrer mais, viu, beijando. Oh, oh. Só quero saber. Por que você tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando. Achou que ia me ver sofrer mais, viu, beijando. Proibiu sua turma de me contar qualquer novidade sua. Mas em menos de um mês a gente se tromba na rua. Minha felicidade tá mais feliz que a sua. Te ver moendo me dói. A prova disso tá aí. Só quero saber. Você tá chorando. Você que terminou, eu só tô superando. Achou que ia me ver sofrer mais, viu, beijando. Oh, oh, só quero saber. Por que você tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando. Achou que ia me ver sofrer mais, viu, beijando. Você tá chorando. Você que terminou, eu só tô superando. Achou que ia me ver sofrer mais, viu, beijando.